interior. Jardim, um coreto, a música e a saudade. E você, gente ouvinte, não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E-mail que vem da Supercap do bairro Lapa, quem nos envia o mesmo é o nosso gentil ouvinte, Sr. Silvio Luiz de Oliveira, que está em sintonia com a poderosa Rádio USP de São Paulo, e ele diz que São Paulo, a nossa Pauliceia, também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, o Sr. Silvio Luiz de Oliveira, residente em São Paulo, Calbi Peixoto, que gravação maravilhosa, arranjada pelo Lírio Panicali, em adaptar para o nosso idioma, Calbi Peixoto, adaptação Alberto Almeida, é tão sublime o amor. Esta música volta porque está em uma das novelas da poderosa Poli, com sua guitarra. Poli, musicista muito conhecido e querido. Poli, que gravava na Chanticleer Continental, nós vamos ouvir com ele, dedilhando a sua guitarra havaiana, composição que fez sucesso mundialmente. Poli, do Easton Jones, Cavaleiros do Céu. Amor que tem da meiga flor o perfume, a cor, uma estrada tão florida, razões da própria vida, o sonho mais feliz de um sonhador. Depois que te encontrei e aprendi a ver no nosso amor a suprema lei, e não pode haver ninguém no mundo, seja lá quem for, sorrindo sem ter um grande amor. Thank you.